Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, aqui é o CG. E aqui é o Mugi. Hoje voltamos à nossa playlist falando dos animes da temporada que acabaram recentemente. A temporada de verão 2016. Isso aí. Uma temporada até que boazinha, vai. Não achei tão uma porcaria assim, tem coisa legal. Eu vou falar, eu assisti pouquíssima coisa dessa temporada. Eu assisti muita coisa. Mas não é porque não tem coisa boa, é porque eu estou sem tempo. Até as minhas coisas que eu vou falar nessa playlist, nem tudo eu completei, nem tudo eu gabaritei ainda. Mas então, a música que abriu a playlist, né, vocês estão escutando aí de fundo, é uma música chamada Hikari no Haren, da Yu Takahashi, de um anime que vem de uma história muito boa, o Orange. Orange. O Orange, ele vem de um mangá shoujo de grande sucesso, já publicado no Brasil pela JBC e escrito pela Ichigo Takano. Ela conta a história da protagonista, Takamiya Naho, que é uma estudante normal, e um dia ela recebe um misterioso telegrama. E quem enviou essa carta tinha sido ela mesma, só que a versão dela de 10 anos no futuro. Olha aí. E dentro dessa carta tinha vários relatos de muitas coisas que ela, a do futuro, tinha remorso. E o principal envolvia um aluno novo que iria ser transferido naquele mesmo dia. Por isso, a versão dela do futuro pediu para que ela, a do presente, tomasse algumas atitudes com algumas situações desse presente, dando algumas instruções e mensagens de incentivo para que ela não vivesse uma vida de arrependimentos. É uma história cheia de sofrimentos, lida com a questão da depressão e tem uma coisa muito importante, né? Que é a ajuda dos amigos. É um shoujo muito bacana, um anime bom, alguns episódios com uma qualidade meio estranha, mas o saldo é positivo. Eu gostei bastante desse Orange, já vi o mangá inteiro, já vi o filme live action e a opening é maravilhosa. Mas vamos começar a nossa playlist pra valer, né, amor? Isso aí. Vamos agora para Days, um anime de futebol! Yes! Eu como o esportista de animes, né? Porque eu já tive uma época esportista minha real, tá? Mas hoje em dia eu sou esportista de anime. Eu assisto coisas de animes e esporte. Não pratico esporte nenhum. É tão fácil eu viver assim. Mas assim, o anime Days, ele mostra a história de um time de futebol, onde o protagonista, que é o Tsukishi, ou o nome dele que é Tsukamoto, né? Tsukamoto Tsukishi. Ele entra para um time de futebol e nesse time de futebol ele conhece o Jin, né? Na verdade ele já conhece antes de entrar, que é um cara que realmente é o cara do talento, nasceu para isso, tá? E se passa onde o Tsukamoto aprende a jogar futebol. Ele é um cara fraquinho, ele é falado de franzino, magrinho, tipo, ninguém bota fé nele. Mas, cara, digamos assim, ele mostra a garra de um jogador de futebol, porque ele vai atrás da bola, ele corre. Na verdade, é o que ele sabe fazer, é correr. Verdade. E é um anime bom, eu gosto bastante de Days. Eu já tinha lido o mangá antes de ver o anime, mas, na verdade, depois eu atualmente estou acompanhando apenas o anime, porque eu não sei direito os lançamentos do mangá, como que tá, enfim, mas tá um anime legal, mas ele é aquela forma clássica de anime de esporte, né? Protagonista que não é bom, entra num time que ou ele é muito bom ou o time é zoado, tá ligado? Então ele entrou num time muito bom e vai mostrando a evolução do protagonista, tem sempre aquele cara que não tá no time ainda, mas ele vai entrar no time, vai deixar o time mais forte, não sei o quê. É a fórmula clássica de anime de esporte, né? Anime muito bom. Música excelente, tá, gente? Abertura muito legal aí. Wake Me Up, de Hall Be Quiet. Eu gostei muito dela. A música é calma, bem tranquila. Deu pra entender mais a personalidade do protagonista, né? Pois é. Então, Wake Me Up, da Hall Be Quiet, do anime Days. Escutem aí. ポケットさ、待ったままでいいの。いつからこう。 Próximo anime é um anime da fofura, felicidade. Fico feliz, fico feliz. Não sei se você viu, Mugi. Não vi. Mas eu já ouvi falar dele, já ouvi falar dele. O anime é o Ama Ama to Inazuma, ou também chamado de Sweetness and Lightning. Uhum. Cara, ele tem comida e tem uma criança. Cara, é a coisa mais fofa que tem. É a coisa mais legal que tem. Esse anime, ele conta a história de um professor viúvo, pai de uma garotinha de 6 anos, a Tsumugi. A esposa dele tinha morrido faz menos de um ano, e a vida dele continuava bagunçada, porque ele não sabia cozinhar, e por isso ele comprava um monte de comida semi-pronta. Aí, decidido a dar refeições melhores para a filha, ele decide aprender a cozinhar. E para isso ele descobre que uma de suas estudantes, né, a Kotori, possui um restaurante de família na casa dela. Apesar de estar sempre fechado, né, porque a mãe dela, que é a dona do restaurante, arrumou um trabalho na TV. E aí fica tão ocupado que ela decidiu, vou dar uma fechada no restaurante, porque não tá dando conta, né, fazer as duas coisas. Aí, junto com as anotações da mãe, né, que ela vai deixando, pra buscar alguma receita que ela pede, ela, a estudante, ela decide ensinar a esse professor como cozinhar, e junto com a garotinha também, a filha dele, né? E os três vão aprendendo a fazer um monte de pratos deliciosos, cara. Então, é um anime de culinária. É um Shokugeki no Soma fofinho. Só que sem o Shokugeki, é. Sem duelos, tá? Fofinho. Sim, uma criança feliz aqui vendo a arte da cozinha e o pessoal cozinhando e mostrando um monte de pratos gostosos, como serem feitos, os ingredientes e tal. É um anime que eu gosto bastante, com uma música muito fofa também, muito alegre. Feliz, feliz. A Harebare Fanfare da Mimi Meme Mimi. Caramba, olha o nome da banda. Mimi Meme Mimi. É divertido de falar. Cara, você escuta essa música, você fica muito feliz. É muito alegre. Só cantando de forma feliz. Eu gostei bastante. É um anime que eu adorei acompanhar essa temporada. Eu já acompanhava o mangá e eu tava esperançoso. Cara, vai ter anime disso. Ah, meu Deus. Vai ter comida e vai ter a garotinha. Ah, é bom, é bom. E a garotinha é dublada por uma garotinha mesmo, sabe? Por uma garota de 10 anos. Ah, isso é bom, isso é legal, cara. É melhor ainda. Fica mais convincente, mais gostoso de ser visto, mais interessante. Ah, eu gostei muito desse anime, sério. Uhum. Bom, então, Harebare Fanfare, da banda Mimi, Meme, Mimi. Abertura do Ama, Ama, To, Inazuma. Ou Sweetness and Lightning, né, pro pessoal. Tá? Escutem aí. Living, 君とならすファンタジー。 Agora vamos para um anime que é segunda temporada. Vamos para Nanatsu no Taizai Sensei no Shiroshi, ou The Seven Dead Sins, ou Os Sete Pecados Capitais, né? É segunda temporada, né? Como eu falei. Segunda entre aspas, né? São 4 episódios apenas desse, essa temporadinha pequenininha, entre aspas. Mas né? É... preparatório pra segunda temporada. 1.5, né? Digamos então, vamos assim. Isso. Né? 1.5 aí. Eu diria isso. E Nanatsu no Taizai, muito bom. Eu gosto bastante de Nanatsu. Primeira temporada, assim, foi muito boa. Eu já acompanho o mangá de Nanatsu desde o volume 1, quando foi lançado. Eu era um cara que tava preconceituoso com anime quando eu assisti pela primeira vez. Não sei porquê. Eu nem lembro porque eu tava preconceituoso. Mas aí depois eu não assisti na época que lançou a temporada. Aí eu fui assistir pela Netflix. E eu falei assim, já que eu vou assistir, pra ter uma experiência um pouco mais diferente, eu vou assistir dublado. Porque a Netflix lança e tem sempre a versão dublada. E a dublagem ficou muito boa, cara. Eu gostei demais, nossa. E me reviveu a chama de Nanatsu. E a segunda temporada, ou a 1.5, como vocês quiserem chamar aí, tá muito boa. A música Classic, da banda Muck, ela é uma música bem shonen, bem de anime shonen, só que mais tranquila, assim, pra comparado a um shonen. Mas ela é bem shonen mesmo. Eu gosto bastante dessa música, fiquei na pegada dela. E Nanatsu no Taizai, pra quem já conhece, é muito bom, recomendo. É um shonenzinho de pancadaria bem legal, bem clichê, muito clichê, aliás. Só que eu gosto do clichê, tá ligado? Eu sou um cara que gosta do clichê. E esse Sensei no Shiroshi, ele tem umas coisas mais, assim, tranquilas, cotidianas. Não tem a pancadaria. Não tem tanta pancadaria. Na verdade, não tem a pancadaria. Na verdade, esse anime, ele foi necessário, sabe por quê? Pra fazer o link com a história e deixar correta. Por quê, cara? Quando terminou a primeira temporada, eu olhei aquilo e eu falei, cara, como que eles vão dar andamento? Porque eles encerraram de um jeito meio diferente do mangá. Meio aberto também demais, né? Então aí eu falei, cara, e aí? Aí veio essa partezinha pra poder encaixar o que sobrou ali, entendeu? E consertar e ir pra adiante. Então foi necessário. Foi bom que fizeram isso. Tá bem, né? Oh, que aí agora vem a segunda temporada com tudo. Isso. Pois é. Então, Classic da Muck. A abertura do Nanatsu no Taizai Sensei no Shiroshi. Tá, galera? Escutem aí. Pourtant, l'arc-en-ciel infernal, pour te jure, toujours. Próximo anime é um anime sério. É um anime bem sério mesmo, gostei bastante. É o 91 Days, ou 91 Dias, se quiser traduzir. Cara, eu não assisti isso daí. Eu fiquei intrigado pra assistir e não sei se devo. Devo? Olha, depende do que você gosta. É porque ele é uma história de máfia e vingança. Ela acontece nos Estados Unidos, numa cidade de Illinois, na época da Lei Seca. Então lá pra década de 20, 30, por aí. Conta a história de um cara, né, o Ângelo, cuja família inteira foi executada quando ele era criança pela família mafiosa, família Vanetti. Eles foram executados na frente dele enquanto ele estava escondido no armário, né? Os pais esconderam ele e ele conseguiu escapar de alguma forma desses mafiosos antes que ele fosse executado. Agora ele busca uma vingança. 7 anos depois, ele já é mais adulto, ele recebe uma carta anônima, ele volta para aquela cidade e agora inicia o seu plano de vingança, em que ele vai querer matar todo mundo, né, dessa família mafiosa, família Vanetti, e todos os seus colaboradores principais, por meio de um jogo de intriga e provocando conflito entre as famílias rivais. Então, é aquela coisa cheia de intriga mesmo, como eu já disse. Tem morte pra todo lado, o cara vai provocar um conflito que a outra família vai ter que fazer outra coisa senão matar o outro cidadão. Já viu tipo Poderoso Chefão? Meio assim, com máfias brigando, um matando o outro e a outra querendo pegar vingança, matando também, e o cara tentando manipular toda essa situação, né? Pra que toda aquela família morra e ele, a vingança dele seja completada. Tá, eu tenho um preconceito com máfia em anime, cara. Porque a minha experiência com máfia em anime é Reborn e teve um outro que é... Não, Arcana Família. Ah, não, isso aí esquece. Só porcaria. Aí, essa é a minha experiência com máfia em anime. Então, eu tenho um leve preconceito com isso, tá, gente? Desculpe. É, mas esse daqui, o novo, 91 Days, é uma história mais séria. Tá certo que durante a história ela vai ficando meio estranha, meio enrolada. Mas também ela tem um saldo positivo. Tom sério. Muito sangue, muita morte explícita na sua cara, cara. Muito tiroteio e tal. Nessa pegada, né? Entendi. Mas é um anime bom. É um anime, eu diria que um dos melhores dessa temporada. Eu não sei dizer qual vai ser o melhor dessa temporada, mas foi um dos melhores, né? Na minha opinião. E tem a música dele, que é muito boa, a Signal, cantada pelo TK. E o curioso, né? O TK, esse cara, ele é um vocalista de uma banda chamada Ling Tosite Segure, que é a mesma banda que canta a música de aberturas das temporadas do Psycho Pass. Oh, agora sim eu curti. Então, você escuta esse cara cantando a voz dele, você reconhece. Eu já ouvi essa voz em algum lugar. Aí você lembra, primeira abertura da primeira temporada do Psycho Pass. É esse filho da mãe, desgraçado. Entendi. Mas é ele, não tá acreditado a banda, é só ele. Uhum. Caramba. Por isso que é interessante essa música. É boa, eu gostei bastante por causa disso. Então, Signal, cantada pelo TK, do anime 91 Days. Tá, galera? Escutem aí. Gente, agora a gente vai pra uma coisa diferente. A gente vai para Hitori no Shita The Outcast, velho. Sério, que anime demais, gente. Eu acho que é o que eu mais gostei dessa temporada. Eu estou acompanhando, é um dos poucos que eu estou acompanhando nessa temporada rigorosamente, tá? E ele é bem diferente, gente, porque ele tem um traço de manhwa. Ele não é feito através de um mangá tradicional. Na verdade, ele é de um web mangá. E eu só não sei se isso é um web mangá manhwa mesmo, coreano, que eu creio que seja, ou se ele é um web mangá japonês. Não, ele é chinês, Mug. Ele é chinês? É chinês, errou todos. Nossa, então, não sabia, eu não, realmente não sabia, porque eu não achei a fonte, eu realmente quis ler essa porra. Eu tentei procurar e não achei, e olha que eu sou um cara que, cara, eu leio mangá chinês, coreano, tailandês, eu já li um mangá tailandês, né? Existe. Mas enfim, e é muito bom, cara. Eu gostei demais de Outcast, tá? Já pra falando aqui de mangá chinês, eu aconselho mais dois, que é Battle Continent e o Tales of Demons and Gods. Isso aí. Esses mangás chineses são extremamente bons, gente. Confiram. Tipo, não fiquem com preconceito. Eu tinha um grande preconceito antigamente, né? Mas enfim. E o The Outcast é um mangá bem shonen, porradaria mesmo, tá? Ele conta a história de um rapaz. Eu não consigo lembrar o nome de ninguém desse anime, tá, gente? Porque são nomes complicados chineses. Enfim, e olha que eu assisti todos os episódios e eu não consegui lembrar. Mas ele conta a história de um rapaz que ele tem um certo poder, assim, mas ele tenta viver uma vida normal. Ele tenta ser um estudante, essas coisas. Mas por ele ter esse poder, ele ser de uma família, o avô dele instruiu isso dele, ele não consegue fugir de pessoas também que têm poderes, né? Então ele acaba se encontrando com essas pessoas, acaba vendo que o passado dele tem muito mais coisa por ali. Ele encontra pessoas com poderes. E, cara, é um shonen de porradaria classicão, com uma pegada de artes marciais, fala de ki, fala de várias coisas assim. É legal. E o traço é bem legal por ser uma coisa diferente do tradicional que a gente tá habituado. Fora isso, a música é uma abertura bem legal. Embora ele seja todo chinês, a abertura e tudo é falado em japonês. Então, a música é Arcadia, da banda Lirith. Eu não sei se é uma banda ou se é só um cara. E é uma música bem legal, uma pegadinha bem bacana. Gostei bastante e fui até pesquisar depois. E, cara, eu quando eu olhei a banda, eu não consegui... Eu não olhei a banda, desculpa. Eu só vi um cara. E um cara todo gótico, todo black. E eu não consegui pegar essa pegada pela música. Mas beleza. É tipo um visual kei, né? Esse cara aí. É tipo um visual kei, exatamente. E eu não peguei isso pela música. Achei, tipo, um contraste muito grande, assim, pra mim. Mas beleza, é uma música legal. Gostei bastante. Eu não posso falar muito do anime porque eu só vi o primeiro episódio. Muita coisa pra ver. Eu falei, não, isso não vai dar... Vou cortar, Um dia no futuro eu vejo, quem sabe, agora não. Parece tão estranho essa história, no fim deve ser ótimo pra caramba, não sei. Na verdade, assim, eu acho ela bem clichê, clichê pra caramba, mas eu gosto de clichê, novamente. Ah, tá tão tranquilo, então beleza. E eu tô gostando nessa pegada de, tô lendo muito manhwa, mangá chinês, essas coisas, então, eu tô nessa vibe, tá ligado? Então, Arcadia, da Lilith, a abertura do Hitori no Shita de Outcast, tá galera? Escutem aí. O próximo anime é o Tales of Zestiria DX, ou The Cross, como eu ouvi que parece que a pronúncia correta é The Cross. Flow, flow, flow, flow, flow. Calma. Antes disso, ele é um anime do estúdio Ufotable, ponto. Acho que eu não tenho mais o que falar. Estúdio Ufotable, Fate Zero, o novo Fate Stay Night, Karano Kyokai, God Eater, ou seja, grande qualidade de animação. Talvez ele quebre se ficar exagerando tanto assim com essa qualidade de animação. Então, eu tenho esse receio. Mas assim, ó, o que eu ia falar então? Ele é adaptado do jogo, né, o Tales of Zestiria, também animado pela Ufotable. Fala de um mundo fantasioso onde tem dois reinos que estão sempre em guerra. E nesse mundo também tem uma coisa chamada malevolência, que é uma impureza gerada pelas emoções negativas das pessoas que transformam qualquer ser ou pessoas mortas, coisas inanimadas também, em monstros que ameaçam o mundo. E aí nós temos o protagonista, que ele é um garoto chamado Sorei. Ele é um garoto que consegue ver e falar com as entidades ou figuras humanoides chamadas serafins, que serafins têm poderes, alguns poderes elementais. Então tem um que consegue dominar a água, outro o fogo, outro vento, terra, etc. E esses serafins só conseguem ser vistos e falados por pessoas especiais e alguns animais também. Pessoas comuns não conseguem ver, então acabam achando que esses serafins são tipo deuses, entidades poderosas. E o Sori é uma pessoa que ele consegue ver e falar, porque ele foi criado pelos serafins. E aí ele acaba se tornando uma figura lendária, o Sori. Uma figura lendária chamada o Pastor. Que assim, ele consegue usar os poderes dos serafins, junto, conectado, ele se transforma e consegue adquirir grandes poderes. E com isso, ele entra numa jornada com os serafins e alguns outros companheiros para tentar salvar o mundo e tentar acabar com essa guerra e eliminar a malevolência, né, que gera no mundo todo. É um anime de baita qualidade, como já disse. As cenas de ação são maravilhosas, muito boas. A história pode achar um pouco até meio clichê, mas não, é tranquilo de se ver. Vai acabar assim a primeira parte, mas está confirmada uma segunda temporada. Olha aí, porque essa história ainda vai estar longe de acabar. Eu não joguei o Tales of Zestiria, então não sei dizer se como está bem adaptado ou não, mas eu acho que está seguindo bem a ideia. E observação, no começo do anime ainda mostra personagens de outro jogo do Tales, o Tales of Berseria também, que é também feito pelo Photoball. Aí você olha o Tales of Zestiria, aparece outros personagens nada a ver, outro canto assim, que porra é essa? Ah, é de outro jogo também, que é no mesmo universo, universo mais no passado, tá? Mas o importante é só a parte do Tales of Zestiria no fim, né? Então eu gostei bastante, é um dos melhores animes dessa temporada, porque são de qualidade, né? De imagem, de animação, de luta e tal. E a música, que é legal pra caramba também, né? O Kazenouta do Flow. Flow! O Flow! Flow cantando uma música de anime dessa temporada. Eu gosto de Flow pra caramba, velho. Nossa, como eu gosto. Eu gosto do Flow. Quem não gosta do Flow, né? Afinal de contas, porra, velho. Cara, ainda mais quando ele tá cantando uma música de anime nessa temporada. Então, outro destaque muito bom do Tales of Zestiria, porra. Então, fique aí com a música de abertura, é muito legal. O Kazenouta do Flow, abertura do Tales of Zestiria The Cross, ou The X, sei lá. Escutem aí. Shimoto ていた雪が膨れ上がって大丈夫と笑うけど見上げる空こぼれ落ちるそのため息で滲んでいた何度も諦めかけてそれでもやってきた苦しみの果てたどり着ける場所がある響く風の向かう目を閉じる心の声背中を強く目立つ雲は粒ともっと高く届け風の歌耳すませば心の声溢れ出すよまばゆいほどの輝きを放つ君を青い線に釣りなれ Gente, agora, como a gente tá falando de qualidade, eu vou falar de um bloco que eu sou fanboy. Vamos falar de Noitamina. E vamos falar sobre Battery, que é o anime da Noitamina dessa temporada, né? Sim. E Battery é um anime sobre beisebol, gente. Então, basicamente, eu falei, porra, é Noitamina? É beisebol? Eu sou o cara que assistiu Major, tipo, 5 vezes completo, tá ligado? Não tem como não assistir. Mas eu não assisti tanto desse anime. Você assistiu, Sage? Eu vi o Battery. Porque eu assisti só 2 episódios, gente. Eu tô bem cru de anime nessa temporada, mas eu gostei. Mas você viu a pegada do Battery, né? É naquele jeito mesmo, não é um Major. Não é um Major, ele é mais, tipo, calmo, ele mais é sério. Calmo, tá, ele é um pouco centrado, ele lida com algumas questões um pouco mais egoístas também, do protagonista, que às vezes dá vontade de dar um soco nesse cara, cara. Tem momentos que ele me irrita, sério? É sério. Ah, mas, tipo, o Goro tinha um momento que me irritava, ele era arrogante pra caralho, tá ligado? Então, não, assim, mas ele é bonito até, vai. É, eu pensei que ele ia ser um anime bem mais calmo, do que eu imaginava, tá ligado? Eu imaginava que ele ia ser, tipo, um... Quando eu vi, assim, beleza. A imagem, ela é calma, mas, tipo, pô, é beisebol, esportes. Eu pensava que ia ser um pouco mais corrido, animação, paz, mas não é. Mas quando eu assisti aqueles 2 episódios, ele me ganhou. Eu gostei bastante. Só tô sem tempo pra assistir. Mas eu gostei bastante, eu gostei muito da abertura. Itsuka no Jibun, Underlush. É uma musiquinha bacana, gostei bastante. Mas, vou ser sincero, embora ele me prendeu, não foi o que mais me prendeu nessa temporada, tanto é que eu dei uma parada com ele, mas eu gostei. Então, eu vou assistir. Ele é um anime do Noitamina, mas ele tá de longe de ser o melhor anime do Noitamina. Ele não entra na minha lista top 10. Exatamente. Ele é gostoso, é um anime de esporte bonzinho, mas o foco também não é o esporte em si, exatamente, é mais a relação, discussão entre essa bateria, né, o arremessador e o receptor, né, o pitcher e o catcher. A gente vê que o pitcher, ele tem uma pequena soberba, é que ele acha que ele é bom em tudo, e tem o catcher que quer, assim, porra, esse cara é bom, eu vou melhorar junto. Mas ele não consegue chegar no mesmo nível. Então ele acaba ficando meio frustrado. Porque o cara é muito bom, o cara é o arremessador. Mas ele é arrogante e acaba não entendendo algumas relações humanas que ele deveria respeitar também. Então tem esse conflito, né? Desses dois. Tem que formar uma bateria unida, mas tem essas discordâncias. É um esporte com coisas psicológicas, é bastante isso. Então ele é calminho, bonitinho. Bacana, bacana. Mas é isso, né? É legal. Bom, então Itsuba no Jibun do Underlust, a abertura do Battery, tá? Escutem aí. Yeah. O próximo anime é um anime que eu, sério, eu tô gostando bastante dele. Eu conhecia o mangá já. Posso falar? Eu tô atrasado nele, mas pra mim, esse é o melhor anime de comédia dessa temporada. Eu já conhecia o mangá dele e saiu o anúncio. Ah, vai ter um anime desse negócio, eu vou ver essa porra. Estamos falando do Handakun, que é o prequel do Barakamon, cara. Só que então, cara, meu, Barakamon é uma pegada totalmente diferente de Handakun, velho. Pois é. É totalmente diferente. Barakamon, você tem aquela pegada de emoção, tá ligado? Tem uma criança no Barakamon. Tem uma criança que passa emoção, passa serenidade, te passa, tipo, toda uma ideia conceitual de emoção, de felicidade, cara. De você aprender com aquilo, te levar, te agregar conhecimento, você entender mais a vida. Enfim, Barakamon tem, tipo, tanta coisa em redor de Barakamon que, cara, eu falei, mano, bora assistir Handakun. Quando me pegou Handakun, eu falei, que é isso? O Handakun é um humor maluco, muito legal também, que eu gostei. Porque o que tem o Handakun? Nessa história a gente vai ver como é a vida colegial, né, do protagonista do Barakamon, o Handasei, né? Então ele agora tá no colegial. Aí na escola a gente vê como esse cara, ele é um cara muito denso, ele só pensa na caligrafia, ele acha que todo mundo odeia ele a volta. Quando na verdade ele é o mega popular. Caraca, velho! Por isso ele tenta evitar as pessoas, né, ele se mantendo fechadinho no mundo dele. Só que na verdade as pessoas idolatram ele, e como ele é um anime de comédia, muitas situações são distorcidas, a ponto de que qualquer coisa que ele vá falar, atitude que ele vai tomar, as pessoas acham, meu Deus, uma mensagem divina, assim. Isso é uma frase motivacional que ele tá passando pra gente, olha aí. E as pessoas acabam encarando isso como algo, como uma lição de vida, caramba. E por isso o status do Handa acaba aumentando mais ainda, o status de divindade na escola. Esse cara é bom, esse cara é Deus, a gente tem que respeitar ele, e ele não tá nem aí. Ele acha assim, meu Deus, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele pensa, eu sou o cara que sofre bullying nessa escola. E não. E ele é o cara que é idolatrado, na verdade. E aí, dentro dessas coisas de humor, né, tem vários personagens que tentam aumentar esse humor. Tipo, tem um grupo que acaba convivendo muito com o Handa, que é uma espécie de protetores dele. Aí tem o cara que é o melhor aluno da escola, tem o delinquente da escola, e tem o modelo da escola, e tem um cara que é normal, e que ele sabe o que tá acontecendo. E mesmo assim, ele acaba envolvido nessa história toda. Sem contar as menininhas que caem matando nele também. Porra! E o Handa não é nada assim, nada disso. Ele só quer viver a vida dele normal. O Handa é totalmente antissocial. É meio oposto do que a gente via na temporada passada do Sakamoto. É! Caraca, ele é totalmente oposto ao Sakamoto desse gá, velho. Os caras são mega fodões, mas o Sakamoto, ele fazia os styles de propósito. E o Handa não, cara. E as pessoas confundem isso. Olha, eu tenho que falar, essa abertura é a melhor abertura de longe de qualquer anime desse ano, velho. Sério. Nossa, cara, é muito bizarra, velho. É muito bizarra. O rockzão, né? Rockzão. É muito da hora. A música é a The Liberty, né? Isso. Fox Tales. Muito bom, velho. Eu não vou chegar nesse exagero e falar que foi a melhor abertura de todos os animes desse ano, não. Dessa temporada eu gostei bastante. Pra um cara que adora nonsense, velho, é a melhor. Não, mas assim, a abertura, ela combina bastante. Ela é agitada, ela tem rock, ela tem guitarra. Eu gostei bastante dessa abertura, eu gostei bastante desse anime, eu esperava bastante. Não sei se vai ter continuação, acho que isso duvido que tenha continuação desse negócio, mas eu quero ler mais coisas do mangá. Espero que saia mais coisa traduzida. Porra, eu gosto bastante. Mas enfim, né? The Liberty, da Fox Tales, abertura do Handakun, esse anime nonsense, escutem aí. Just tell me, 暗闇が目立つ。時代の流れも、自分のフィル Just tell me, right now. It's my life, kick my life. Gente, agora vamos para um anime de segunda temporada de novo. É Shokugeki no Soma, Second Season. E cara, meu, Shokugeki é Shokugeki, cara. É aquela coisa bizarra, mano. Comida, coisas deliciosas, vapores saindo e deixando todo mundo pelado. Nossa, velho. Eu realmente gosto muito de Shokugeki. Eu prefiro o mangá, porque o ecchi no mangá, ele é menos forçado que no anime, na minha opinião. Mas é muito bom ainda Shokugeki no Soma, tá, gente? Basicamente, se você não conhece Shokugeki no Soma, é Masterchef dos animes, ok? Você tem o Soma, onde é um garoto que entra pra um colégio de culinária, e nesse colégio de culinária você tem os top alunos de culinária, e o objetivo do Soma é aprender mais ainda sobre culinária, e você também tem umas situações ocorrendo por aí vai, coisas acontecem nessa segunda temporada que são bem legais. E o que é principal, cara, ver as batalhas de culinária, você, cara, eu fico com fome ao ver Shokugeki no Soma, eu fico com fome e dá vontade de comer. Na verdade, isso acontece com o Toriko também, mas Shokugeki é mais forte, tá? É muito bom. A abertura, que é Hawked Diamonds, de Screen Diamonds, é muito boa. Eu gosto muito de Shokugeki, gosto muito da abertura da primeira temporada, gostei bastante dessa segunda temporada também. E cara, é isso, se você tiver num dia sem criatividade para o que comer, assista primeiro Shokugeki no Soma, tenha mil ideias, pegue o miojo que tá na sua no seu armário e faça tipo um mega macarrão a la Shokugeki no Soma. É muito bom isso. Então, Roof Diamonds do Screen Diamonds, abertura da segunda temporada do Shokugeki no Soma, tá? Escutem aí. 何度もショックウェーブショックウェーブもっと高い場所の景色を求め俺たちは行くんだ心へ燃えてる炎を照らし出してるんだろう誰かのもんじゃない自分だけのスペシャル全て をさらけ出して próximo anime é um anime que eu adorei, cara. Nossa! Não assisti. Nossa, você tem que ver, Mugi. Por que você tem que ver? Primeiro porque ele é escrito pelo One. O One é o mesmo mangaka do One Punch Man. Segundo, ele é um anime produzido pelo Estúdio Bones. E eu sou fanboy do Estúdio Bones, então eu vejo essa porra. Terceiro, as batalhas de ação que tem nesse negócio aí, você vai gostar bastante. É do seu estilo que você vai gostar, tenho certeza. O que que se fala desse anime? Ele fala assim, que tem um garoto, ele é um psíquico muito poderoso, o Kageyama Shigeo. Ou pode chamar ele também de Mob, que é o apelido dele. Aí ele é um garoto bonzinho, é inocente, ele tem uma cara de bobão, ele não consegue ler a atmosfera do ambiente, né? É muito simples. E também ele não é de demonstrar as emoções, aparentemente. Contudo, ele é um psíquico de altíssimo nível. Só que ele não gosta de usar esses poderes. Porque ele fala assim, pessoas não precisam disso, né? Deu muitos problemas no passado dele, só dá dor de cabeça, é um incômodo terrível. Por isso, ele prefere não ficar usando os poderes. E um jeito de ele tentar evitar usar o máximo os poderes é ele reprimir suas emoções. Porque os poderes dele aumentam à medida que a emoção dele tá mais fora de controle. E quando chega nesse nível de máximo de fora de controle, a gente vê numa espécie de contador. O contador vai aumentando de 70%, 80%, 90%. Quando chega a 100%, é o limite máximo e ele consegue provocar destruições em tudo, em vários lugares. Ele destrói um prédio, por exemplo. Então, assim, a gente fica aquela coisa ansiosa. Tá vindo um inimigo e esse inimigo tá provocando alguma dor nele. A dor, assim, tá machucando os amigos, tá machucando o irmão, etc. Daí o descontrole emocional dele aumenta, aumenta, aumenta, chega a 100%, fodeu. Fodeu pro inimigo e fodeu pra todo mundo que tá ao redor ali, naquela situação, cara. E por isso é interessante, as muitas batalhas. Vêm várias pessoas tentando desafiar ele, pessoas com poderes psíquicos, uma organização criminosa tentando, assim, e o cara, ele vai conseguindo batalhar com muita gente. E quando vem um inimigo mais difícil, ele tenta chegar no controle maior, né? Tenta chegar nesse nível de 100%. Só que ele não gosta, porque isso causa muita dor emocional nele. E por isso tem um mestre dele que fala assim, você não pode ficar 100%, você não deve fazer isso. Só que o mestre dele, ele é um charlatão exorcista. Olha aí, ele não tem poder porra nenhuma e ainda assim ele vive dando lição de moral pro cara. Então ele é um personagem estranho, que a gente acaba gostando. Pô, ele tá explorando o garotinho, mas ele dá muita lição verdadeira pro cara. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. E como o Mob é um cara bobão, assim, que ele acredita em tudo, ele acredita. Pô, o mestre, ele é um grande psíquico. Pô, ele é forte, ele é bobão, ele é o Saitama. Exatamente, cara. Só que ele tem um nível de poder que ele consegue combater igual aquela garota lá, psíquica lá, super poderosa do One Punch Man. Ainda mais quando ele chega a 100%. Pô, então, imagina. Esse cara, o mangaka One, ele adora escrever personagem overpower. É sério, na boa. Sim. Com uma situação de humor ainda. É muito legal esse anime, com monte de situação de batalha e o estúdio Bones conseguindo fazer um milagre com aquela arte do Wan. Porque o cara é igualzinho o Saitama, que, tipo, não tem expressão nenhuma com o cabelo, tá ligado? Não, porque ele não tem o Yusuke Murata ajudando ele nesse daqui, porra. Então, é aquele jeito do Wan, cara, desenhando. E o estúdio Bones fez um milagre e ficou bom pra caramba. Então, 99 do Mob Shore, abertura do Mob Psycho 100. Escutem aí. If everyone is not special, maybe you can be what you want to be. To learn, to learn the good that you to call me. Darling. E pra fechar aqui com chave de ouro, vamos falar de Relife, música Bottom Penguin Research. E cara, Relife foi uma coisa assim, bem inusitada pra mim, porque ele foi um anime que foi lançado tudo de uma porrada só. Nossa, eu sei que ele me pegou de um jeito, que foi, eu assisti tudo em um dia. Foi muito bom, velho. Foi muito bom. Eu gostei muito disso, de ter sido lançado de uma porrada só. Me lembrou muito estilo, tipo, Netflix da vida, tá ligado? É isso, foi isso, meio isso, né? Crunchyroll pegou e pá! Tá ligado? Enfim, Crunchyroll, patrocina nós. Enfim. Netflix também, porque eu falei. E, cara, nossa, velho, tipo, Relife é uma pegada muito legal. É uma coisa que eu gosto muito de mexer com viagem no tempo. Gosto muito de anime disso. Só que Relife, ele não é um anime de viagem no tempo. Ele é um anime que você se torna mais jovem e volta pra escola. Então você é um cara que, tipo eu, que tá quase aos seus 30 anos, tipo Sage, já passou dos 30 anos. Aham, é. E vai ter a oportunidade de voltar para a escola, só que no seu corpo de 16 16 em uma outra escola. Você vai ter uma segunda chance, você vai ter uma revida. Cara, muito demais como que você tá vendo um cara que tem a mentalidade de um adulto junto com um monte de adolescente. E aí você vê as situações que ele teve já e as dicas que ele pode fazer e também como ele pode melhorar pra ele mesmo. Porque eles estão colocando essas pessoas lá porque essas pessoas têm problemas consigo mesmo. É muito legal, muito bacana mesmo, gente. Sério, gente. Esse é um outro anime também baseado em webcomic. E, cara, eu tô gostando disso. Por favor, continue fazendo animes baseados em webcomics, porque eu gosto disso. Eu gosto de webcomic. E Relife me pegou de um jeito que, quando terminou o anime, falei, cara, eu preciso de mais. Eu fui no mangá, li tudo, falei, cadê? Quero mais. E, tipo, eu tô triste, porque não tenho mais onde achar. Até onde já foi, não tem jeito, né? E a pena que a quantidade de mangás que ainda tem, não dá pra virar um anime. Não dá. Tem que esperar alguns anos. Não, com o que tem hoje, não vai ter. Ele não tem uma periodicidade tão... Não, uma vez por semana, né? Só que é um webcomic. É, então, não... assim, uma página de, assim, é, sei lá, um quadro no anime, dois quadros, não sei, é coisa pouca. Isso, coisa. Exatamente. Então, o webcomic tem um certo problema. Tipo, os capítulos são muito curtos, cara. Muito curtos, muito demais, absurdamente. Então, você precisa ter muito volume pra transformar aquilo em um anime. Posso falar o seguinte, eu gostei do Relife, ainda mais dessa questão, né, de, assim, um adulto convivendo com adolescentes e ver os adolescentes com suas dificuldades, problemas, inseguranças, e ele com a experiência que já viveu e reflete também seus problemas. Ele dá lições de moral como um adulto falando pra um adolescente que tá com essa insegurança, e as pessoas acabam aceitando. Olha só, porque ele vê um adolescente e vê essas coisas, né? Às vezes ele tá com conselho até pra professora, tá ligado? A professora, what the fuck? E as pessoas acabam gostando dele, cara, porque ele é uma pessoa confiável. Ele acaba intermediando conflitos, acaba ajudando as pessoas e tal. Então tem toda essa questão, cara, que eu gostei bastante. Muito bonito, muito gostoso de serviço também. Ah, é bom, gostei. Abertura muito legal. Ela me lembrou, sabe o que? Música de Major. Eu não sei porquê, cara. Uma música feliz. Eu não sei porquê, me lembra... Uma música que te dá... Hã? Felicidade. Muita feliz. Me dá felicidade, mas ela me lembra, tipo, música de Major. Não sei porquê. Eu acho que encaixaria... Legal, tipo, sei lá, na terceira temporada de Major. Não sei porquê. Enfim, mas é bom, é legal. Eu gostei bastante. Relife, recomendo altamente, gente. Pois é. Então, galera, vamos acabar essa playlist. Não deu pra falar de todos os outros animes, porque tem muita coisa. Por exemplo, até gostaria de falar até do Berserk, que eu gostei. Apesar do CG ser tosco pra caramba. Do Nejimaki Serei Senki, que gostei. The Game and Hollow não vi. Então, assim, porque eu fiquei perdido, não vi outro anime. E tem outros, New Game, Konami Jutsu, até o Gundangaroppa 3, etc. Vamp. Cara, um monte de coisa. Então, se tem algum anime que você gostou, comenta, fala, manda e-mail, manda link do YouTube, sei lá. É isso, galera. Então, vamos acabar essa playlist agora, né? A gente falou dos animes da temporada de verão 2016. Então, é isso. Valeu, galera. E escutem aí a música Button, da banda Penguin Research. A abertura desse ótimo anime Relife, tá bom, galera? Valeu e escutem aí. E falou. Escutem aí. Falou. ねえ、あんなに遠いと感じた。遅い登り坂も夏休みも僅かと思うだろうか。大人になってしまったらもう会うこともないだろうと今一生分 探す。おかしいな、恋はそんなに乏しいはずじゃないのに。明日にはもう誰もいなくなって、孤独とも違う震えを知って。 Yeah.